Meus irmãos, Deus não faz nada em vão. Não existe absolutamente nada que seja em vão. Eu estava certa vez voltando de uma viagem e eu havia adquirido um livro que fala sobre os planetas. E o autor mostra como os planetas interferem na vida da Terra. Todos os planetas. Como as estrelas interferem na vida da Terra. O diabo deturpou isso e criou o tal do horóscopo, e Satanás interfere na vida de centenas e milhares de pessoas através de crenças nas estrelas. Como a lua afeta a vida da Terra, o cabelo de uma mulher, a gravidez de alguém, como a lua afeta as marés da Terra, todos os astros alteram algo na vida terrena, e nada do que Deus criou foi criado em vão ou só para enfeite. Nada, nada, nada, nada. E olha que nós podemos conhecer 10, 11 astros ou planetas, e os homens ainda ficam discutindo se tira ou se não tira um, e na verdade nós não temos noção de quantos universos Deus criou e estão espalhados pela eternidade afora, e que tem um propósito específico para Deus no seu reino e na sua eternidade. Não tem nada, nada, nada, nada que seja em vão. Ontem eu estava levando o Rafael, filho do Geraldo, em casa, e ele estava falando sobre as tartarugas. E ele disse, estava assistindo um documentário e viu que os homens tentavam salvar as tartaruguinhas que haviam nascido, mais de 100 mil tartaruguinhas, eu acho que uma só conseguia chegar ao mar e no mar crescer e passar a ser uma tartaruga adulta. E aí os homens começaram a tentar levar as tartarugas, porque enquanto elas saíam dos ovinhos e atravessavam a areia da praia até chegar no mar, os pássaros vinham e comiam. Então eles começaram a levar as tartarugas até o mar. E ele disse, não adiantou, porque os pássaros iam lá no mar e comiam também. E aí eu conversando com ele, disse, certamente é porque o trajeto dos ovos até toda a extensão da praia, chegando na água, dava algum fortalecimento para essas tartaruguinhas poderem nadar. Elas estavam na água, mas não tinham passado por aquele processo. Da mesma forma, ou morriam ou eram comidas pelos pássaros. E aí o Rafael falou uma coisa, às vezes o homem tenta ajudar e acaba atrapalhando, né? É, o homem tenta ajudar e acaba atrapalhando, porque tudo Deus fez perfeito. O ciclo de vida da natureza, toda aquela cadeia alimentar da natureza, não pode. Então nós começamos a falar assim, então tem que deixar as tartarugas morrer, porque senão os pássaros ficam sem ter o que comer. E se os pássaros morrerem, também os insetos vão superabundar. E aí por diante, não tem jeito. Tudo que Deus fez tem um propósito. Podemos avaliar um mundo de coisas que já está deturpado. Mas nós precisamos entender que Deus não fez nada, absolutamente nada que não tenha um propósito no seu reino. A palavra de Deus nos mostra isso quando diz assim, ai daquele que omitir um tio ou uma vírgula, um ponto, e entendendo o hebraico, lendo, estudando um pouquinho o hebraico, nós vamos descobrir que um único pontinho em cima de um dos caracteres pode mudar completamente o sentido da palavra, da frase. Mas o que Deus está dizendo é que não tem nada no seu texto sagrado que foi escrito em vão, nem uma vírgula, nem um ponto. Aí daquele que alterar isso, porque tudo ali tem importância. Bem, mas eu não sei como é que alguém consegue, vai estudar e ler e pregar um capítulo que fale da genealogia. E fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, que pode ter certeza, absoluta certeza, que nós extraímos lições e tesouros incalculáveis de um versículo que fala sobre uma genealogia ou uma descendência ou um nome qualquer que Deus tenha deixado na palavra. Não tem nada na Bíblia que seja em vão, seja por acaso. Se entendemos isso, temos que entender por temor, por respeito, por submissão, por alegria, por amor, que precisamos dar mais atenção a tudo o que está escrito no texto bíblico. Porque se nem os planetas foram criados em vão, nem uma tartaruga foi criada em vão, quanto mais o que Deus deixou na sua palavra. E o maior erro nosso é ignorar o que está escrito. Por isso Jesus diz: errais, vocês erram o tempo todo, vocês erram em todas as áreas, vocês erram porque não conhecem minha palavra nem o poder de Deus. O profeta já declarava: o meu povo perece por falta de entendimento, conhecimento.